per questa linea, buongiorno. Eu vou ser anunciado com aqueles compartilhões de separar um no meu pé. Sobre essa uniforme, deixa eu parar um no meu pé, vou ajustar no 017 e vou virar triada. Sobre 198, autorizado, final do procedimento pela SFA, deixa eu parar 2 no pé, a parte condicionalizada. Rio B17, autorizado, 39. Confirmando, Chanel 6200. Chanel 6200, ação de identificação, via chegada da BMED 1, desça para o nível de voo 080, o ajuste no 017. 50, autorizada descida, nível de voo 050. A 250, redução de velocidade 23. De copas autorizada a descida para o nível de 2060. MA 300, foi autorizada a descida nível de 2070. Confirme se tem condições de manter a proa 070 apesar. Mantenha a parte com a do ano. Chama 250, reduz a velocidade para 2109, como que irá seguir após um transporte de incêndio. Chama 250, retração para o seu confinamento, com o esquerdo na proa 360, seu limite ao localizador. Chama 930, Fox 0, Pistão 0, Fox. Nós vamos passar no trânsito, são 11 horas, mantendo o número 10 a 7 milhas, o Charlie 208, na intenção da sua aproximação. 7, 9, 8, obrigado. Controle 120.8, Golfo 10, Mato 4. Não autorizado na seta. Criado, alterou por enquanto. Controle Salvador, gol 1094, decolou, passa 2.000 e 500 pés. Plano 094, contato com a Barna Decolagem, Ciclovia, saiu da Moura para nível 370. Saída Moura Via para o 370, Gol 104. Coleta de costas, vista para 4 mil pés, ajuste no 097. Costa Golf, uniforme, chama agora a torre, e na sua atenção é no 8 do sinal 95. 2250, pode prosseguir na descida. Quando 250, desça para 3 mil pés. Ajuste na 97. 3.007, é possível 360, sobre a mesma. Afirmativo, vai interceptar o final da 97 sobre a Ingma e aguardando o possível 360, observação. Plano 230, decolagem autorizada, pistão 0, vento 80 graus, 11 marchas. Autorizado, decolagem pistão 0, volta 230. Programa 250, somos seu novo limite a radial 290 do R de Salvador. Sim, radial 290 do Salvador, ponto 290. Programa 250, redução de velocidade 1909. Sim, reduzindo, ponto 250. Autorizado, tá? 3198. 3198, torre 198 do Salvador. 3197, obrigado, 3198, ponto. Tá 3198, tráfego ajustado, ajuste no 097. A pista encontra-se úmida. Pouso autorizado, pista no 0. Vento 80 graus, 9 nós. Plano 250, afastada de Salvador a 25 milhas oeste. Vou ir resto na navegação com freio de duna. Freio de duna, agora no 250. Desculpa, eu entendo? Confirmo, vou 398. A sua esquina de um tráfego prosseguindo para pouso só essa guarda na pista auxiliar, não interfere. Pouso autorizado, pistão 0, ventou no 90 graus, 97 nós. Pistão 1. Gente, obrigado, ele pôs no 0, 398. Plano 230, acione da corrigindo. Contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 no perfil PUCA, Jamo Caju, plano 230. Golf uniforme da presente, prossegue sinal da 17, aguardando autorização de pouso. Prossegue sinal da 17, aguardando autorização de pouso, está reduzido para alimentar com o número 2 da PUCA. Foi com sua tração para sequenciamento, curva esquerda na proa 210, seu limite é localizador. Apartamento de 190, chama agora a torre, na frequência 98 do sinal 95. 245, valeu. Foi 1250, autorizado o sinal do procedimento ali, SXA, deixa para 2 mil pés, na proa de dona, resposta alinhada. 3198, solo 1 no meio, libere a direita e chame solo em 121 decimal 9. 9. De costas, complete com a curva esquerda na proa 205, seu limite permanece. 180, decolagem autorizada, pista no 0, vento 180 graus, no 5 marcha. A linha decola, 6 a 1, passa atrás. Chamou o fone solo aos 17, libera a direita para parte 5, estacionar 50 litros. Quatro, chama Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 1004, bom dia. Aguarde para início de táxi, o tráfego pousando na pista com prioridade para táxi certo ao pátio. Aguarde para início, o uísque da busca. Prêmio 140, decolado 18, controle da venda. 208, boa. Mais em redução, Boeing 738. Contato radar na decolagem, suba a velocidade da PUC para o nível de voo 350. PUC 350. Voo no 230, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, obrigado, voo no 230. Estabilizado, voo no 250. Bruno 250, complete final do procedimento e chame a torre na frequência 198 do sinal 95. Bruno 250, copia o controle. E é Bruno 95, Bruno 250. E a 220, não seja adição para aproximação, autorizado o sinal do procedimento pelo SFA, deixa 210, reporte com disponibilidade. Para 2.7, redução de velocidade para aproximação, reporte com estabilidade. 2.7, contrário estabilizado, reduzindo a chanaré a 2.0. 9.1 autorizado, alinhado e decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 1.4 mais. Ainda falando 0, 3.0. Recusou 90, solo 2.0, direita, pátio 5, antes de entrar, 3.0. 0.0, limitado pelo localizador. De contas, confirme como será feito o pouso. Fica mal. Redução de velocidade 2-3, alinhado, pronto, 1-0, 3-3, 1-0. Precisa da decolagem, vento 1-0 graus, 1-8 mais. Vento 1-0 graus, 1-8. Meta de copa vista para 3.000 pés. Essa para 3.000. Pro 962 é autorizada a descida para 4.000 pés. 4.000. ligar no 962. Tá, pro voo no 961, decolou os 23, chama agora o controle 1208. 08, obrigado, bom dia. 1250, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 129, pista úmida. Whisky Bravo Whisky, autorizado ingresso na pista 7, reporte alinhado, cabeceira no 7, Whisky Bravo Whisky. Salvador, bom dia, 131 avião. 131 avião, contato radar na decolagem, se desvia para São Luno para nível de voo 340. São Luno, via 340, 131 avião. Sono 250, solo 24, libera direita, chame solo, frequência 1209. Direita 219, volo 250. É 1140, chame 76, na frequência 1285, alterna 1545. 2005, boa. Uso autorizado no 0, 180 graus, 129. Depois na 0, 66, 200. Controle retornando, 1140, negativo contato 2085. Chama na secundária 12545, a Chanel 1140, em caso negativo na 12288. 5-5-2-8-8, boa. 962, redução de velocidade, 1909. 1909, boa, 1909, até o Mandou o número 2 para acertar o localizador, Jair. Pro 1162 negativo, mantenha a proa guarda e a última proa para interceptação. Já passamos os outros, mantendo a proa, obrigado. Segundo 1162, seu limite é a rádio azul 902 do retrovador. 297 libere pista direita, chame só a Leandro 209. Pela direita, zona 9, canal 61, 0200. Fechado, tem salvador com meta de copas, canal S. Meta de copas, continue para cima do céu, guardando autorização de pouso, vento 180 graus com 8 nós. Pista úmida, com meta de copas. Copas. 0060, ajuste na 06. 8. 0208, Brasil, obrigado, bom dia. Dois para interceptar o localizador, curva direita na proa 145. Desça para 2, meu pego, autorizado o sinal do procedimento a leste que seja, aposto com a estabilidade. 2, meu pego, proa 145. Vou 1, número 2, seu marido, obrigado. Controle do Salvador, bom dia, está Romeu Whisky, Bravo Whisky, contratada na decolagem, subiu a saída São Romano para o nível de 360. Via saída São Romano para o nível de 360, estira a vista. O nome é 2, redução de velocidade 1809. Meta de copas, pista no zero livre, vento 180 graus, 109. Pista 1 da reporte checado com meta de copas. É, passa o pé do marcador externo contra os baixados retornados. Checado, pouso autorizado, pista no zero com meta de copas. É, faz o livre pouso. Zona 91, chama centro Recife na frequência na 2835, autônoma 238. 2835, 238, tá 3191, vó. Tá. Mantenha o ponto de espera. Copas, Solo 32, libere à esquerda e táxi autorizado até o pátio militar na escuta, comando de Copas. Então, Whisky Charlie Mike, decolagem autorizada, pistão 0, 170 graus, 1129. Decolagem de decolagem total no 0, Whisky Charlie. Pistola 0, vento sul com 109, pista úmida com 162. Continuando, pois aguardando aqui. Botão Luiz, que Charlie Mike decolou em Salvador às 35, chama agora o controle, 1208. 208, por favor, Charlie Mike. Obrigado. Depois autorizado na 0170 graus, 159. Sim, obrigado. 5144, aguardando o Charlie Mike. Solo 37, libere pista direita, chame solo, frequência 1209. Pé direito 219, gol, 1162. 2 buenas, 4207, ponto 0, pronto. Autorizado alinhar e manter cabeceira na 0 Azul 4207. Alinhar e manter pista 4207. Confirmando pista já liberada, autorizado a alinhar e decolar, o vento 170 graus, 169. Gente, liga alinhar e decolar, pista 4207. Pelo 992, completo final do procedimento, chame todos em 198 do sinal 95. Eu não ouvi, 92. Bom dia, centro do tráfego, continua a aproximação, 190 graus, com 119, pista úmida, em forma visual com a cabeceira. É, tá capítulo, tá, vai ser travado, vai ser com a visual. Ok, forma visual com a cabeceira, 190962. Tráfego iniciando a corrida no momento, vento sul, através de direita, com 169, pista ainda úmida. 462, seu solo 42. Libere pista próxima à direita, chama o solo 1209. Direita, chama o solo 1209, voo 1962. Solo 47, libere pista direita, chame solo 1209, com algumas condições da pista. isso apenas, a National 319, do 407. Que grato. Oi, chamador, voo 556. 556. Esporte linhada, pronto, cabeceira no zero, no 556. Meio completar alinhamento, decolagem autorizada, pista no zero, vento 180 graus, 119. Livre posição e decolagem. Tá bom, tem livre o eixo da pista, está comprando farol essa porta. Desde, reporte passando o farol. Voltar a passar o farol, tá andando. Chama agora o controle, frequência na 208 até o Romeu Golf. Chamar a controle até o Romeu Golf. Controle, é o Papa Romeu até o Romeu Golf. Papa Romeu até o Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais, 500 pés linha do litoral. Afirma o local de sobrevoo. Rio Vermelho, até o Romeu Golf. Gente, aposto como o local de sobrevoo até o Romeu Golf. Reportará Romeu Golf. Decolou 50, chame controle, frequência no 208. 208, boa tarde, obrigado. Senhor Salvador, no 556, contato de radar na decolagem, se para nível 360, redução, voo 1 após 2000 pés, autorizado Leda. Estão voando após 2000 pés, Leda, fato tremendo. 3436, atualizado o final do procedimento LSX Ray, deixa para 2000 pés, canceladas as restrições de altitude e impacto, reporte contabilizado. Este animal que é afastado 55 milhas nordeste do Salvador, solicitada terminado, mantendo o voo 090, chame controle Aracaju na frequência 120.3. Sente até o meu Golfo, reporte livrando o local de sobrevoo. Bruno 556, chame o centro resiste na frequência 12835, alterno 238. Bruno 2235, Bruno 338, voo. Bruno 556, secundário 1238. Bruno 238, certo? Confirma. Já. 378, conhecendo a identificação dessa via chegada a Gomel de 1 para nível de voo 050. Autorizado no 0, 180 graus, 149, 3436. Autorizado 10 a 3436. Estou aí, bom dia, 037 Patrícia, está pronto com a espera da 10. Cliente, mantenha o ponto de espera da 10.